ouvimos com o Zimbo Trio, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. Herbie Alpert and Tijuana Brass, The Soul, The Lonely Bowl. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas, 1 minuto, 20 segundos. Indicadores econômicos. Confira agora a cotação e valor das principais moedas do mercado financeiro nesta quarta-feira. Dólar comercial, para compra, 1,5820. Para venda, 1,5840. No mercado paralelo, o dólar tem cotação de compra, 1,70. Venda, 1,80. Dólar turismo, para compra, 1,52. Para venda, 1,68. Agora o euro. Para compra, 2,4869. Para venda, 2,4910. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,6543. O Risco Brasil apresenta 219 pontos. O salário mínimo brasileiro equivale a R$ 415. Acabamos de apresentar Indicadores Econômicos. Passamos a apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. Anvisa cancela registro em todo o país de anti-inflamatório do laboratório Novartis, alegando incertezas sobre segurança do remédio. Preços dos contratos futuros do petróleo ficaram na manhã de hoje na dependência de risco do furacão Dolly. Empresas brasileiras diminuem o ritmo dos investimentos, temendo desaceleração da economia, segundo pesquisa do Serasa. Presidente Lula admite participar apenas das campanhas de Marta Suplicy em São Paulo e Luiz Marinho em São Bernardo do Campo. Além disso, recomenda que ministra Dilma Rousseff se limite a participar da campanha apenas no Rio Grande do Sul. Reunião do Copom define hoje nova taxa básica de juros. Operadoras apostam em variação de reajuste na ordem de 0,5 ponto percentual. Investigações da Polícia do Rio apontam que deputado estadual preso ontem mantinha em casa um arsenal bélico. A Assembleia Legislativa do Rio vai abrir processo ético contra ele. A Associação dos Magistrados Brasileiros divulga a lista dos 350 candidatos a prefeito que respondem processo na Justiça, os chamados ficha suja. Relatórios da Polícia Federal mostram que um grupo de lobistas, integrado pelo ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, teria exigido 260 milhões de dólares para interferir na compra da Brasil Telecom a favor de Daniel Dantas. Presidente do Irã afirmou hoje que seu país não irá renunciar ao direito de ter acesso à tecnologia nuclear e rejeitou advertências dos Estados Unidos pela recusa de suspender o enriquecimento de urânio. O parlamento italiano aprovou legislação que dá ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi imunidade a processos penais durante o mandato. A medida aprovada pelas duas casas é extensiva aos ocupantes dos quatro principais cargos do país. Despede-se do Brasil hoje para desenvolver outras atividades em seu país a ministra conselheira da Embaixada do Canadá no Brasil, Karen McDonald. Para suas despedidas informais, estará recebendo autoridades e convidados especiais na sede social da Embaixada do Canadá, no setor de Embaixada Sul, às 19h30, durante coquetel de confraternização. Hoje, quarta-feira, no programa Um Piano ao Cair da Noite, a partir das 18 horas, em nosso palco auditório Mário Garófalo, ao lado do Banco de Brasília, o BRB, no Conjunto Nacional, estaremos apresentando, como nosso convidado especial, o grupo polonês Quadrofonic. Acabamos de apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. A cada meia hora, novas notícias. Jornal Primeira Hora, o mais completo noticiário do rádio brasileiro. Dos estúdios da Rádio Bandeirantes de São Paulo, você recebe ampla cobertura dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Um jornal em sintonia com a vida moderna. Aqui em 89,9, Brasília Super Rádio FM. De segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã, Jornal Primeira Hora. Informação total. Um encontro especial. O ouvinte da Brasília Super Rádio FM e a sua empresa. Ligue para o nosso departamento comercial 3321-1313. Nestlé apresenta Roberto Carlos, orquestra e coral, o mito, a voz, o carisma de Roberto Carlos em duas históricas apresentações. Venha se emocionar com um show especial para Brasília. Patrocínio, Perfume Raco Emoções, Brasal, Caixa e Correios. A sua Brasília Super Rádio FM poderá, a partir de agora, ser acessada simultaneamente por um número muito maior de internautas, com uma significativa melhoria também em nossa qualidade de som. Acesse www.superfm.com.br e ouça nossa programação ao vivo pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. A partir deste sábado, 26 de julho, o transporte no Distrito Federal começa a passar por uma grande mudança. Brasília ganha agora 350 micro-ônibus novinhos, 170 deles com rampa para cadeirantes. As vans não vão mais circular. Elas serão substituídas por ônibus novos, que vão fazer a ligação entre as cidades com mais conforto e segurança. E dentro das cidades, os micro-ônibus vão fazer as linhas circulares, também com mais segurança e conforto. E o que é melhor, a passagem dos micro-ônibus vai custar só R$1. Quatro viadutos na EPTG, alargamento da Épia, cinco novas estações do metrô, 650 novos ônibus e agora 350 micro-ônibus. Isso tudo faz parte do programa Brasília Integrada, que, quando estiver pronto, vai tornar o nosso transporte público muito melhor. GDF, Governo do Distrito Federal. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. A sua Brasília Super Rádio FM apresenta Concerto ao Meio-Dia. Ouviremos hoje no Concerto ao Meio-Dia, na interpretação das 101 cordas, Quizardas, de Monti. tivemos no concerto ao meio-dia, na interpretação das 101 cordas, Czardas, de Monti. A partir de agora, apresentaremos Almoço Musical. Cordas de Paris, Sleep Shores, de Pearson. Thank you. Tivemos com Bobby Hackett, Delicious. Cambridge Strings, I'll Never Smile Again, de Lowe. Thank you. Tivemos com Alder Lowry, Bridge Over Troubled Water, de Simon. Orquestra de Lawrence Welk, The Sound of Music, de Rodgers e Hammerstein. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas, 30 minutos, 30 segundos. A Câmara analisa a proposta que obriga a divulgação imediata da lista de passageiros nos casos de acidentes aéreos. A medida está prevista no projeto de lei de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo, realizado em 2007 no Senado Federal. A proposta altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para determinar que a empresa transportadora disponibilize imediatamente a lista de passageiros e tripulantes embarcados assim que o acidente seja oficialmente confirmado pela Aeronáutica. Depois do início em câmera lenta, as negociações sobre a rodada de Doha de deliberação do comércio mundial começam a se acelerar nesta quarta-feira, na avaliação do ministro das Relações Exteriores. Celso Amorim disse que com a chegada de seu principal aliado, o ministro indiano de comércio Kamal Nath, o Brasil ganha mais força para continuar insistindo em suas posições na tarde de hoje, durante um debate restrito convocado pelo diretor-geral da OMC, Pascal Lamy. O comando do exército vai instalar unidades militares permanentes em terras indígenas, localizadas nas áreas de fronteira. De acordo com o decreto número 6.513, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, o Ministério da Defesa tem 90 dias para apresentar à Presidência da República o plano inicial de trabalho, elaborado pelo Comando do Exército para a colocação das bases fronteiriças. A cada meia hora, novas notícias. Um encontro especial. O ouvinte da Brasília Super Rádio FM e a sua empresa. Ligue para o nosso departamento comercial 3321 1313. Existem revistas e revistas, mas Brasília em Dia é a única semanal da capital da República. Circulando com periodicidade rigorosa há 10 anos, 100% jornalística, reportagens, colunas especializadas, entrevistas e um time dos melhores. Marconi Formiga, Carlos Chagas, Adalberto Ribeiro, José Guilherme, Liliane Roriz, Cláudia Pereira, Iris Novaes e Paulo Castelo Branco. Brasília em Dia, a revista da capital da República. Existe uma hora em que as outras rádios são iguais à nossa. Mas o nosso ouvinte conhece a diferença. Brasília Super Rádio FM. A diferença é a música. Saúde? É bom saber. O que é a tuberculose? É uma doença contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos. E como é que a gente pega a tuberculose? É transmitida através do ar, quando o doente fala, tosse ou espirra. Os medicamentos são fornecidos pelo SUS. Mas a tuberculose só tem cura fazendo o tratamento até o fim. Procure um centro de saúde e siga a recomendação médica. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Thank you. Tivemos com Ribamar, Duas Vidas, de Esdras Silva. Cento e uma cordas, The Look of Love, de Burt Bacharach. Estivemos com James Galway, Crazy World, de Mancini. Roger Williams, Gigi, de Lowe e Lerner. orquestra de Mantovani, As Long As He Needs Me, de Bart. Cordas de Paris, Two Sleepy People, de Lesser e Carmichael. Tivemos com Bobby Hackett, The Love I Give to You. Ronnie Aldrick, Stella by Starlight, de Washington A. Young. ZYC483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13 horas, 0 minuto, 40 segundos. Prepare-se para o show do ano. Paulinho da Viola Acústico MTV. Vem aí, Sua Majestade da MPB. Um show com canções inéditas e seus maiores clássicos. Paulinho da Viola Acústico MTV. Um show que revive o seu melhor. Brasília recebe o maior ícone da música brasileira. Um show histórico e inédito. 16 de agosto, Centros de Convenções. Ingresso Siciliano Pátio Brasil. Informações: 39640004.